Talvez o sol amanhã nasça diferente. Talvez o sol amanhã nasça de outra cor. Talvez o sol nasça laranja ou azul. Talvez o sol nasça do jeito que quiser. O sol não deve nada a ninguém. O sol é o todo poderoso daqui. Tomara que o sol amanhã nasça quadrado, pra gente ver como poderia ser. Talvez amanhã o sol nasça amarelo, mas eu não sei. Mas eu não sei. Talvez não nasça mais pra nós o que nós não vamos ver. Talvez a gente dare de viver. Talvez a gente morra e não veja o sol nascer. E não vejo o sol nascer. O sol nascer azul ou laranja. O sol nascer quadrado, todo poderoso.